Está na hora dos pássaros negros saírem da gaiola. Enquanto a estrada há sempre um abismo que nunca chega. Eu dava tudo o que eu tenho pra fazer o que eu quero. O tamanho do infinito é muito menos do que espero cruzar em um minuto. Eu sou o centro do universo, uma distância não e nem a mais prisão. Ausência de liberdade na vida besta da sociedade, mas disso estou longe. I am going so far away. For a long way I do, I am going so far away. For a long way I do, I am going so far. Far away, what a long way to go.